Transmania Transamérica. Transmania Transamérica, música do Charles Puth aqui na nossa programação, One Call Away. Tivemos também Daft Punk abrindo esta segunda hora musical aqui no Transmania. E olha só, vamos receber agora para um bate-papo aqui no estúdio da Transamérica Foz, um escritor aqui da cidade de Foz do Iguaçu, que fará uma atividade especial, inclusive hoje à noite, no Sesc, aqui em Foz. Estou recebendo o Pedro Litnow. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes também. É satisfação recebê-lo aqui e é o que eu sempre falo com relação à literatura. Hoje em dia tem tanta gente passando tempo escrevendo bobagem na internet, né? Gastando os dedos ali escrevendo no Facebook, no Twitter e aquela coisa. Por que que não catalisa pro lado da literatura? Você decidiu aí lançar um livro, inclusive nós já conversamos em ocasiões anteriores, até escrevendo esse livro como uma espécie de terapia? Na verdade, eu já fazia muito tempo a terapia, a psicanálise, né? E até foi uma recomendação da minha terapeuta, né? Ah, por que que você não começa a escrever também? Então eu acabei unindo a terapia e esse meu gosto por escrita, né? Até porque eu sou, por formação, sou jornalista, né? Sou um comunicador também. Então eu acabei unindo a escrita, a terapia e fiz uma espécie de autoterapia, elevando assim diversos temas que estavam de certo modo me incomodando, né, no que a gente chama de uma catarse, que é essa liberação, essa limpeza, né, seja limpeza emocional, limpeza psíquica também. E é justamente esse o título do livro, Catarse, Terapia do Inconsciente. E não é um processo fácil também, né, isso de dialogar com si mesmo, né? Nós podemos dizer assim, o tempo todo a gente está dialogando com nós mesmos, né? A gente tem esses diálogos mentais, né? Então o livro, ele se baseia no que a gente chama de solilóquios, que é a conversa consigo mesmo, né? Então dentro dessa conversa com o inconsciente, com a minha natureza interior, que a gente diz, o eu superior, que muitas pessoas falam, né? Eu elevei para minha consciência, elevei temas assim, por exemplo, identidade, ego, amor, família, sexo, temas que pertencem a mim, mas também são temas universais, né? Temas que fazem parte da essência do ser humano. E são temas realmente intimistas, né? Que se referem ao seu processo ali, mas que falam justamente para a maioria das pessoas, né? Até porque muitos dos dramas que nós vivemos interiormente, neste momento, nesse exato momento, temos aí milhões de pessoas passando pela mesma situação no mundo? Então, é aquele processo. Hoje a gente vive uma era, digamos, nós estamos na pós-modernidade, uma era moderna, de muita tecnologia, muito acesso à informação, né? Então, muitas vezes a gente acaba robotizando os processos, a gente acaba indo com a boiada e deixa de olhar para si, né, observar em loco, mais precisamente, se observar com mais atenção. E o que eu fiz foi tentar parar um pouco esse processo de robotização, mecanização, e olhar para mim, né, com tempo, com análise. Foi uma espécie de análise, uma análise terapêutica que eu fiz de mim mesmo, né? E é um processo realmente importante, eu falo isso porque no ano passado eu fiz exatamente isso. É uma pausa ali para a gente pensar um pouco, refletir até sobre a vida, né? Porque se a gente se deixar se arrastar pelo ritmo que a gente leva hoje em dia, realmente fica aí complicado. Eu vejo aqui que no livro você divide as histórias em várias sessões, né? Sessão 1, sessão 2, 3, 4. E os títulos, eles são bem sugestivos, por exemplo, Ecos e Murmúrios, Dilemas, Reconciliação. Gostaria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso e até você sugeriu aí ler um trechinho de algumas das obras para que as pessoas possam se ambientar. Por favor, fique à vontade, Pedro. Então, o livro basicamente está dividido em 4 sessões, mas eu coloco as sessões não com, por exemplo, não com sessão com C cedilha, que significa divisão, né? É com dois S. É sessão com dois S, porque é sessão de terapia mesmo. Então eu dividi em 4 sessões. A primeira sessão, eu estaria indagando esse meu inconsciente sobre vários temas. A segunda sessão, de terapia, no caso de autoterapia, seria o inconsciente me respondendo. A terceira sessão, o diálogo propriamente entre eu e o eu inconsciente, ou eu interior, né? E a última sessão, a catarse propriamente. Dentro desse processo tem vários temas, como ego, identidade, família, como eu disse, amor, sexo, né? Temas que pertencem a mim, que dizem respeito à minha natureza, mas que também conversam e dialogam com todo mundo, porque todo mundo tem algum tipo de relação, né? Eu acho que seria interessante ler um trechinho do capítulo Identidade. Vamos lá, vamos Pode lá. Pode ser? Deixa eu achar aqui, só um segundinho. Estou conversando aqui na Transamérica com o Pedro Litinou, que hoje à noite, inclusive, lá no Sesc, na Vila A, me corrija se eu estiver errado, Pedro, a que horário lá no Sesc que nós teremos hoje a sua apresentação lá desse trabalho do livro, e, né, um trabalho até bem intimista, ali com um divã e tudo mais, a partir de que horas? Então, hoje vai haver uma apresentação literária no Sesc, que eu vou estar fazendo, junto da mediação do professor Emerson Fulgêncio, né, que ele é professor de literatura e de letras. Vai ser às 20 horas no Sesc, né? Participação totalmente gratuita, e fica o convite realmente. O Sesc está sempre promovendo atividades culturais, prestigie. Muitas vezes a gente reclama que Foz do Iguaçu não tem atividades culturais, etc., mas tem. Então prestigie, por favor. Preparado aí, Pedro? Sim, sim. Eu vou ler um trechinho do capítulo Identidade. Vamos lá. Identidade. Quantas personalidades habitam verdadeiramente neste incipiente de traços, posturas e comportamentos? Há identidades veladas, entidades semânticas de si, impróprias, reflexos do que deseja e daquilo que tanto almeja. Quais nuances incidem sobre a tua real face? Tem estranhas configurações, imagens oníricas, sobrepondo virtudes ou mesmo o lado obscuro das tuas atmosferas ambivalentes. Quais seriam os traços delineados às personalidades motoras de tua plena existência? Então, nesse capítulo, eu falo sobre o processo de identidade, que nós temos vários egos, várias identidades, tudo depende do momento, da ocasião e da sua lucidez ou sua percepção disso, né? É realmente aí, olha, eu recomendo que você prestigie este evento, e não só prestigie o evento de hoje, mas procure justamente o livro do Pedro, que está disponível aqui na cidade em livrarias. Como é que faz para adquirir também exemplares do livro? Eu tenho exemplares no Sebo Amadeus, né? Tenho no Estante Virtual também, tenho na editora, na livraria Epígrafe também. E para saber mais também a respeito do livro, vamos falar dos apoiadores, né? Porque não é fácil escrever no Brasil, não é fácil publicar no Brasil, e para isso se precisa de muitos apoios aí. Você teve apoio nesse trabalho? Quem são seus apoiadores? Então, a publicação de um livro, ele é todo um processo. O livro é o último resultado desse processo. É o produto final. É o mesmo, produto, né? Final, né? É a seleção da editora, etc., né? Agora, no caso do evento especificamente, eu tive apoio do Carlos, que é do Sesc, né? Do Saulo Marques, da BR Digital, que é um amigo empresário da área de comunicação, né, e marketing também. Tive apoio da Decorsol, que é uma empresa de decoração, que está cedendo o cenário ali para a gente fazer, né? E também do Cantinho Italiano, que vai ceder, vai sortear um jantar durante o evento para quem participar. Mais um atrativo, portanto, hein? Com certeza, nesse friozinho a massa vai muito bem, né? Pedro, muito obrigado por essa participação aqui na Transamérica Foz, e sucesso não apenas neste trabalho, né, que você lançou no ano passado, né, mas também em futuros trabalhos que venham a ser feitos aí pela frente. Ah, eu que agradeço, Guilherme, sempre parceiro, né, agradeço o convite e um bom dia para todo mundo, e convido a todos a participarem, que o evento é gratuito, né? E daqui a pouquinho nós postaremos também esse bate-papo aqui com o Pedro no nosso site transamericafoz.com.br. E olha só, você que está na nossa sintonia aí, daqui a pouquinho, em sorteio de 2 pares de ingressos para o Circo Tiani aqui na Terra das Cataratas. Mande sua mensagem no WhatsApp 45882828228, que nós incluímos aí, né? Você põe ali sua hashtag Eu Quero, nós incluímos seu nome para o sorteio de hoje. Transmania Transamérica.